Eu sou Leia Silva, de Mulheres de Alma Curada, e continuo trazendo para vocês áudios do livro Oração Fervente, inspirado no Quarto de Guerra, da editora BV Books, escrito por Priscila Scherer. Hoje nós estamos no nosso sexto áudio, Estratégia 5, Seu Passado. Exterminar o reino da culpa, da vergonha e do arrependimento. Se eu fosse o seu inimigo, eu constantemente iria lembrá-la de seus erros e escolhas erradas do passado. Eu iria desejar mantê-la sobrecarregada pela vergonha e culpa, na esperança de que você se sentisse incapacitada por suas muitas falhas e não visse nenhuma razão para sequer tentar novamente. Eu iria trabalhar para convencê-la de que você já teve a sua chance e a desperdiçou, e que o seu Deus pode ser capaz de perdoar algumas pessoas por algumas coisas, mas não você. Não pelo que você fez. É horrível e é pessoal. Um ataque injustificado, indesejável e pessoal. Usando seu passado perdoado para criar buracos em seu futuro. Mas isso é exatamente o que o inimigo faz. Ele definitivamente ama viver no passado. No seu passado, no meu passado. E por que não? Algumas de suas melhores oportunidades de sabotar o nosso potencial vêm de lá. Ele arquiva cuidadosamente cada filme de nossa história para que ele possa recuperar esses arquivos e lembrar-nos sobre como eram os nossos dias de derrota, pecado e fracasso. Você já os viu, assim como eu, 1 milhão de vezes. Se sua vida se parece com a minha em qualquer coisa, eu imagino que ele tenha transformado todos os cômodos da sua casa em uma sala de projeção em um momento ou outro, exibindo um de seus velhos favoritos na tela, para sua diversão e para nossa vergonha e constrangimento humilhante. Em circunstâncias mais construtivas, nós até poderíamos realmente ser capazes de aprender algo com isso. Ver uma outra forma de lidar aquela situação que poderia ter sido evitada, o que finalmente aconteceu, a fim de não agir tão precipitadamente na próxima vez. Poderíamos ser capazes até de ensinar a partir dessa experiência, orientar outros que um dia poderão enfrentar o mesmo conjunto de opções, os nossos filhos, por exemplo, em direção a uma atitude que resulte em algo mais favorável para eles. Mas nas mãos do inimigo será sempre um filme de terror. Corra dele, fuja dele, tentando fazê-la viver e reviver a mesma angústia diversas vezes. Mas a oração fervente e estratégica pode mudar as coisas, mesmo as coisas imutáveis, até mesmo coisas tão imutáveis quanto as cenas da vida real do seu passado. O que você fez, o que você não fez, por que você o fez e por que você não o fez. Não, a oração não apaga o que foi feito e não finge que nunca aconteceu. E também não impede todas as consequências naturais e lógicas de acontecerem. Mas assim como Deus diz às ondas do mar, até aqui você pode vir, além deste ponto não. Jó 38:11. E ele nos deu a oração para elevarmos-nos acima do nível do mar de ataques de Satanás ao nosso passado. As acusações do inimigo contra nós vêm com prazo de validade. Ele pode reclamar e ameaçar e nos desafiar o quanto quiser, mas você pode tapar os seus ouvidos, ignorar as suas acusações e cantar louvores a Deus, enquanto se afasta com o perdão real no seu coração. Primeiro, Deus não vive no passado, porque Deus, o seu Deus, existe fora do tempo. Para ele, o passado que assombra e amarra, o passado que agita e frustra, não está no passado de forma alguma. Na oração, você está sozinha com um Deus que a vê simplesmente como você é e tem sido desde aquele belo momento quando você depositou nele a sua fé, santa, justa e irrepreensível. Passado, presente e futuro. Ele perdoa a sua culpa, remove a sua vergonha, e declara o seu trabalho como um fato estabelecido e permanente. A oração põe um fim completo às acusações lamentáveis de Satanás. conduzindo-nos a um reino eterno com Deus, onde o passado nem sequer se cogita. E em segundo lugar, nós só vivemos pela graça, de qualquer forma. Todas as coisas que Satanás tenta fazer pairar sobre as nossas cabeças, todas as nossas falhas perdoadas, não são mais motivos de vergonha, mas agora são monumento à incrível graça de Deus. Quero dizer, basta olhar e ver o que ele é capaz de perdoar. Até mesmo isso, até mesmo aquilo. Sim, diabo, mesmo aquilo. Deus não é incrível? Não é incrível que ele perdoe até mesmo aquilo? A glória que o nosso Deus recebe e receberá eternamente por ter salvo as nossas almas não vem de todo o bem que fazemos por ele. Sua glória vem de criar pessoas de pureza e paixão espiritual, que um dia fizeram coisas assim, como nós fizemos, como você fez, como eu fiz. Porque quanto ao mais alto você procurar atacá-lo, mais você estará mostrando a largura, o comprimento, a altura e a profundidade. Efésios 3:18. Do amor de Cristo estendido em minha direção. Satanás pode ser o acusador de nossos irmãos, e é tudo o que ele quer ser, Apocalipse 12, 10. Mas ele não pode mudar o que a cruz fez para jogar todas as suas acusações por terra, até a última deles, com uma precisão inegavelmente divina. Mais uma vez, uma das qualidades que faz com que o Evangelho seja tão real e tão grande é que ele não elimina o nosso passado, mas lida com ele de forma completa. Deus o perdoa, ele o muda, ele transforma toda aquela confusão nessa enorme montanha de graça que nos leva cada vez mais alto e para mais perto dele. Então, agora, em vez de ser uma razão para vergonha, culpa e arrependimento intermináveis, nosso passado é razão para adorarmos e testemunharmos incessantemente. E para uma oração contínua, grata e sincera. Convite à oração. Eu tenho consciência de que, quando eu trago à tona o assunto do passado, eu não faço a mínima ideia do que esse período de tempo representa para você. Espero que você tenha entendido quando eu já falei sobre a altura e a profundidade do amor e da graça de Deus. Uma frase de Efésios 3, 16, 19. Porque não estou minimizando o que você passou, a extensão do que você fez ou do que foi feito a você. Mas o diabo quer que você pense que seu passado é pior do que todo mundo, ou ele quer lhe sugerir que, dada a sua formação religiosa e o que você professa em público, os seus pecados passados, embora talvez não tão chocantes ou do tipo escandalosos, ainda a desqualificam para demonstrar que vive uma vida cristã. Olha aqui a verdade. Não há um de nós, nenhum, que possa olhar para trás e não desejar uma centena de vezes que, se pudesse voltar atrás, faria uma centena de coisas de forma diferente. E a razão de ser apenas uma centena de vezes hoje é provavelmente porque a nossa memória já não é o que costuma ser. Sem falar que, apesar do nosso melhor esforço, continuamos provendo para o nosso inimigo novos clipes sobre nossas falhas de que ele pode escolher e copiar. E logo que eles desaparecem no passado, ele liga o projetor e se convida para uma sessão com direito à pipoca para se certificar o quão ruim aquela falha é e o quão mal nós somos. Nós não somos perfeitas, nós todas lutamos. Nós podemos dizer, pelo cansaço que sentimos e pela rigidez das nossas articulações espirituais, que nem sempre temos nos cuidado. Mas a oração nos acorda com misericórdia, com as misericórdias de Deus, que se renovam a cada manhã. A oração é a forma de nos alongarmos e nos sentirmos ágeis e soltas novamente, pronta para enfrentar o mundo. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas passaram e eis que surgiram coisas novas, 2 Coríntios 5:17. Assim diz o Senhor, aquele que fez um caminho pelo mar, uma vereda pelas águas violentas. Esqueça o que se foi, não vivam no passado, Vejam, estou fazendo uma coisa nova. Ela já está surgindo. Vocês não reconhecem? Até no deserto vou abrir um caminho e riachos no ermo. Isaías 43, 16, 18, 19. Mas ele me disse: Minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. 2 Coríntios 12, 9. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Hebreus 13, 8. O passado, por todas as suas tentativas de nos confinar e nos condenar, possui limites que o nosso inimigo não quer que nós conheçamos. Bem, agora conhecemos. Então lá vamos nós, estamos prosseguindo. E ele pode simplesmente relaxar no escuro e assistir todos aqueles filmes caseiros sozinho, porque a nossa vida real em Cristo é muito mais emocionante. Está aqui a liberdade, a sua e a minha. Em nome de Jesus. Amém.